Começa agora o programa Vivência Espírita, um programa que traz orientações, ensinamentos, informações e aprendizado, falando da imortalidade da alma, das leis morais e da vida futura, segundo os fundamentos da doutrina dos Espíritos recebidos por diversos médiuns e codificados por Allan Kardec. Um programa de responsabilidade da Fraternidade Espírita Paulo de Tarso, com produção e apresentação de Jorge Reis, Rui Barbosa e Rodrigo Costa. Bom dia, queridos ouvintes do programa Vivência Espírita. Pedimos licença para entrar no jolar, levando mensagem de amor e de paz. A doutrina espírita vem nos trazer a beleza de vivenciarmos nos dias atuais os divinos e sábios ensinamentos e exemplo do nosso querido e divino Mestre Jesus. Os seus ensinamentos são atuais e modernos para que nós possamos conhecer a felicidade aqui e agora. Os ensinamentos através de espíritos superiores nos traz o otimismo e a alegria da prática da caridade para com todos. Tenham um bom dia. Bom dia, Jorge Reis. Bom dia, Rui Barbosa. Bom dia, queridos ouvintes e amigos do programa Vivência Espírita. Vamos pedindo licença para entrar em seus lares com... sempre levando a doutrina espírita como o nosso baluarte. Quem está aqui conosco hoje é a nossa irmã Icléia Vidal, e nós vamos hoje no nosso programa fazer uma homenagem às mães. E quem nos apoia são os centros espíritas Anjo Ismael, Irmão Rodolfo, Jefa, Casa do Caminho, Paulo de Tarso e Ame. Sem esquecer também do apoio da Tenda de Umbanda Mãe Maria e do grupo musical Castelã. Ligue para nós, 3941-9750, 3942-9750. Faça suas perguntas aqui por telefone e também nós vamos ter sorteios. E também pode entrar nas nossas mídias sociais aqui que o Rodrigo vai falar para vocês. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, querido ouvinte da Super Rádio Pratininga 750M. E para você que está no Facebook Live ouvindo a gente, assistindo a gente... Pelo Facebook, um bom dia, boa tarde, boa noite, porque esse programa vai ficar gravado, não só aqui, mas também na nossa rádio online Vivência Espírita. Então você que não tem o nosso aplicativo, baixa aí o Vivência Espírita no Android, ou pelo quem tem o iPhone, a maçãzinha, baixa o TuneIn para ouvir e digita lá Vivência Espírita. Tem a rádio 24 horas e esse programa será reprisado terças, quintas e sábados, às 8 horas da manhã. Então só entrar lá, entrar no nosso site, participar. E a gente tem uma novidade, Rui. A gente está com uma novidade mais no site. Mais uma novidade no site. no portal Vivência Espírita, né? Hoje é um portal porque a gente tem bastante parceria com outros sites, né? Então a gente fez a parceria com o canal Amigos da Luz, aqueles que fazem os vídeos... engraçado sobre espiritismo. Humorismo. Exatamente, a gente fez uma parceria com eles, com a autorização deles. Então todos os vídeos que eles publicam já republicam no nosso site também. Então assim como o Dr. Inácio, o blog Dr. Inácio e outros sites e outros colunistas que tem no site, já é publicado no portal Vivência Espírita. Então se ligue lá, vivenciaespirita.com.br, que vocês vão se manter atualizados de tudo que acontece aí no mundo espírita. É, né? Só áudio, não vídeo, né? Vídeo. Ah, vídeo também? É vídeo. Opa. Né? Então os vídeos também que o Nilberto faz lá na Fazenda Santa Maria, lá do lado, lá do Senhor Mariano, lá em Minas Gerais, ele também faz bastante vídeos, ele posta o caderno de mensagens e também já posta no nosso site. E a novidade são os infográficos. O que você está se perguntando aqui? O que é isso? O que é infográfico? Traduza para a linguagem mais pop, né? Mais popular. O infográfico é uma forma que... É uma coisa nova na internet, mas é uma coisa antiga nos jornais e nas revistas. Você lembra aqueles desenhos que nos jornais eles fazem com gráfico? Não as tirinhas, mas, por exemplo, na revista. Você abre uma revista, você vê a informação disposta em gráfico visual... E fica uma forma muito mais fácil de passar informações. Então eles põem lá uma linha do tempo, colocam informações, o histórico, assim. É uma coisa que já na revista já implantaram isso há muito tempo. E estão começando agora a implantar isso em artigos, em blogs. Porque tem uma pesquisa que diz que 80% das pessoas lembram mais daquilo que vem visualmente ou fazem. 20% aquilo que leem e 10% aquilo que escutam. Então, um infográfico tem o objetivo de organizar a informação de forma visual, de forma simples, fácil, das pessoas entrarem. Então, a gente criou uma coluna, tem hoje uma coluna no portal do Vivência Espírita chamada Infográficos, que a gente vai começar a postar mais informações dessa. E a primeira informação que a gente pôs foi sobre os 20 exercícios que a irmã Sheila escreveu através da mão de Chico Xavier no livro Ideal Espírita, e a gente expôs em infográfico. Então, quem quiser conhecer, está lá na nossa página em destaque, vivenciaespirita.com.br, para saber mais sobre isso. E que está muito moderno o nosso... Como é que chama? Blog? Nosso portal Vivência Espírita. O nosso portal está muito moderno, né? E bem rápido, né? Então, está muito rápido o acesso também. Então, para vocês que estão aí no Facebook, vocês devem estar estranhando, porque tem um QR Code do outro lado aqui, ó. No canto aqui superior esquerdo. Vocês não vão ver aqui, mas para o Facebook está aparecendo um código 2D. Quem tiver o celular aí que lê código 2D, é só apontar para a tela, apontar para aquele QR Code, vai descobrir o que é. Deixar o pessoal curioso, né? Então, vamos iniciar hoje com a prece, né? Com a prece de abertura. De quem mesmo? Ah, nossa, é da Nayusa. Com a Nayusa do Ismael, muita informação. Então, vamos iniciar com a prece de abertura. E a pergunta... Ah, só falar da pergunta para sorteio. Então, a gente vai sortear essa camiseta aqui, então, do evento do Chico, o 10º Encontro Nacional dos Amigos de Jesus com o Chico Xavier. E aqui vocês podem ver também, opa, aqui a camiseta também, o desenho da camiseta, que a gente vai sortear duas camisetas, só não tem o tamanho GG, não, né, Rui? Não, só tem o tamanho médio e pequeno. Ah, né? agora... Só tamanho médio e pequeno, não sei se nós teremos futuramente, né, nós temos... Tá chegando, tá precisando de doação, né? Então, quem quiser participar... ligue para nós no 3941-709750 ou 3942-9750, ligue para nós, ou entre, manda mensagem aqui no Facebook, live, e informando, né, o tamanho da camiseta, que é só médio ou pequeno. Então, você pode dar de presente também, mas você só informa o tamanho para a gente, qual o tamanho que você quer, médio ou pequeno, quem quiser participar. E aí, no final do programa, a gente vai. É só falar qual a sua opinião. Se é uma missão a maternidade, se para você a maternidade é uma missão. Então deixe para a gente seu comentário e a gente sorteia no final do programa. Então vamos iniciar agora com a prece de abertura. Vamos neste momento pedindo a todos os ouvintes que pensem em Deus e Jesus. Unidos em pensamento, com o coração transbordando amor e alegria, vamos chegando até Maria e solicitar-lhe que nos ajude nos nossos momentos de aflição, dando-nos a serenidade e a esperança que tudo se resolverá e a certeza que encontraremos em seus braços espirituais todo o carinho e afeto que nos faltam para seguirmos de encontro à luz. Ainda, com os pensamentos elevados, vamos chegando até Jesus, o nosso irmão maior e nosso mestre querido, e agradecer-lhe por estarmos aqui, neste planeta, nos redimindo dia a dia através dos seus ensinamentos divinos que estão no Evangelho, e pedir-lhe que nos fortaleça nessa jornada para que possamos cumprir a nossa tarefa e nos tornarmos a cada amanhecer pessoas melhores, mais compreensivas e tolerantes. Que nos ajude nesta luta interior a nos conhecermos para que possamos realizar a nossa transformação moral, que consiste na mudança do homem velho para o homem novo, que é um homem que já se espiritualizou e evoluiu. Pedir-lhe ainda, Jesus, que nos abençoe, derramando sua luz sobre nós, nos protegendo e conduzindo neste caminho iluminado para que jamais percamos o rumo. Agora, iluminados que estamos, vamos chegando até o Pai Celestial, esse Pai bondoso e misericordioso que não abandona nenhum dos seus filhos, dando-lhes todas as oportunidades para que encontre o caminho de luz e pedir-lhe paz para a nossa caminhada, hoje e sempre. Que assim seja. Tema do dia. O tema do dia de hoje é homenagem às mães. E nós estamos aqui com a nossa querida irmã, junto com o seu companheiro de longa data, nosso amigo Cláudio Vidal. Nós estamos aqui com a Ecléia Vidal, que nasceu em berço espírita em Caçapava, né? Porque aqui quando a gente fala em Taubaté é do Bonani, né? O Bonani fala Taubaté. É voluntária do Centro Espírita Divino Mestre. Ela foi uma das fundadoras e participantes do Departamento de Mãe Solteira, isso há 40 anos atrás. Depois virou o Departamento da Mãe Sozinha. E agora é Departamento Bem Me Quer, que cuida de mães grávidas carentes. Né? Então, um bom dia, Ecléia Vidal. Bom dia, ouvintes. É uma alegria, uma emoção estar aqui para homenagearmos as mães. Mas você sabe, Jorge, que foi difícil trazer a Ecléia no Dia das Mães. Faz uns 3 anos que eu estou querendo trazê-la aqui no Dia das Mães, só agora que ela resolveu deixar para fazer almoço depois das 10 horas, viu, Jorge? Não, acho que ela, os filhos resolveram esse ano fazer. Ah, é isso aí, velho. Não. É depois das 10 horas. Eu já deixei tudo pronto ontem, para hoje tá só dar encaminhamento. Eu perguntava para ela, Ecléia, eu gostaria que você fosse no Dia das Mães. Ah, mas não posso, tenho que fazer almoço para minhas filhas. Dessa vez eu quase morri de vergonha. Falei, meu Deus do céu, eu vou. Eu faço tudo no sábado e estou lá domingo cedinho. Mas, Ecléia, não, mas aí o problema não era de jeito nenhum, Ecléia. Não tem, tinha que ter vergonha, não. Olha só, a gente sabe disso. Você pega todas as mães, chega nesse dia, ao invés de todo mundo fazer as coisas por elas, elas fazem questão de também tomar conta da situação, né? Fazer por nem todos. No Dia das Mães elas ficam na passividade, sempre tem que estar na atividade, né? Aquelas galinhas com pintainhos, né? Com os pintinhos, que ela quer que todo seja debaixo das asas dela. Porque né? Às vezes também é o dia que tem a oportunidade, que é o dia que os filhos acabam vindo para casa, isso, né? Isso, então pra é o dia todo. Que ela tem a oportunidade de ter todo mundo reunido, que a gente, às vezes a gente até acha assim, não deveria ser assim, mas o ser humano condiciona isso, né? A gente, porque tem gente que fala, ah, mas Dia das Mães é todo dia. Mas Dia de Jesus também é todo dia, tem o Natal, né? O nosso aniversário é todo dia, porque cada dia a gente faz aniversário. A gente nasce de novo, né? E a gente comemora uma vez por ano. Então o Dia das Mães também é do mesmo jeito. E se nós condicionamos ser assim, é nesse dia que tem que homenageá-la mesmo, com mais ênfase, né? Trazer o pessoal vir para dentro de casa mesmo. Às vezes um filho está viajando, outro mora longe, não pode estar sempre ali. E quando chega nesse dia, parece que o próprio ser humano se sente na obrigação de estar próximo dos pais, estar próximo das mães. E aí a mãe, como ela é a maior de todas no sentido do amor, ela acaba falando, opa, é minha oportunidade para estar todo mundo aqui junto comigo. Para retribuir. É. Então, aqui tem um ditado judaico que diz, Deus não pode entrar em todos os lugares, e por isso fez as mães. Bonito, né? Mas vamos lá, Ecléia. O que é justamente você, há 40 anos atrás, já era menininha ainda, né? Estava namorando, não, já era mãe, né? Já era mãe. O que trouxe você para trabalhar no Departamento da Mãe Solteira do Divino Mestre? Então, veja só, na década de 70 foi a década da liberação, liberação sexual, que o pessoal erradamente falava amor livre. Não existe amor livre, é sexo livre, amor é responsabilidade. E aí o que acontecia? As meninas, nós importamos a ideia dos Estados Unidos de sexo livre, mas a gente não tinha anticoncepcional, não tinha nada. As meninas engravidavam, muitos pais mandavam elas para fora de casa, Tanto é que em São Paulo nasceu a Casa da Mãe, da Mãe Solteira. É aqui o Centro Divino Mestre criou, então, o Departamento da Mãe Solteira. Departamento da Mãe Sozinha, ou Departamento da Mãe Solteira. Eu agora confundi. Eu não estava na fundação, porque eu tinha acabado de ter neném, também tá, mas assim que deu, eu devo estar lá, sei, uns 35, 38 anos, por aí. E aí era assim, Departamento da Mãe Solteira. Aí a sigla ficou muito conhecida, né? Aí nós mudamos para manter a sigla, Departamento da Mãe Sozinha. Mãe Sozinha. É, com o correr dos anos, esse nome já não era mais tão significativo. Aí nós fizemos essa é uma licença que a gente pede, com orientação de advogado, tudo, e pusemos, então, o nome de Projeto Bem Me Quer. Então, ele continua DMS, Departamento da Mãe Sozinha, tracinho, Projeto Bem Me Quer. Então, uma vez, viu, Jorge, nós vamos fazer uma homenagem para o Departamento do Bem Me Quer. Eu fiz o requerimento e botei em homenagem ao departamento, coloquei Mal Me Quer, e mandando para a Icaia, né? Então ela mandou uma resposta dizendo, olha, não é departamento de Mal Me Quer, é Bem Me Quer. Mas aquilo foi uma risada geral. Isso aí é bullying, isso aí é bullying, hoje em dia se chama bullying, antigamente não era, né? Mas hoje em dia estava bullyingando. Mas, Icaia, aconteceram muitas histórias com quando você trabalhou nesse departamento de mãe solteira, porque a gente vê que tem algumas que às vezes não querem o filho, tem outras que têm raiva daquela criança que está dentro, tem outros que têm um amor, tem outros que não querem o filho. E como é que é? Muitas histórias lindas. Tivemos uma mãe que tinha 13 filhos. Desses 13, uma gravidez foi de 3 filhos. De 3? No comecinho do ano. No fim do ano, ela teve o 14º filho. E ficou na história. Era pobrezinha, muito, muito, muito. Porque na história do projeto, a gente vê uma evolução. No comecinho, era uma necessidade premente. Hoje, as mães têm celular, tem um esmaltinho na unha. Aí a necessidade é muito assim de você acolher, receber bem, passar as aulas sobre puericultura, higiene, moral, mas com pinceladas de espiritismo. Porque talvez seja ali a única oportunidade que elas tenham de ouvir falar o que é esse tal de espiritismo. Eram 17 aulas, né? Uma vez por semana. Não, são 14 semanas com 10 aulas e 4 palestras. E as experiências? Então, tivemos essa. Tivemos uma experiência assim, emocional muito grande de uma mãe que ela era mãe de rua e tinha uma menininha. Mas ela bebia muito e roubaram a filhinha dela. Aí, enquanto ela bêbada, estava caída, a menininha ali junto, pegaram e levaram. E ela ouviu falar do projeto e foi lá, enlouquecida de dor. Daí, nós arrumamos essa mãe. Ela estava descabelada, mal vestida. Aí, ela lavou o cabelo, lavou o rosto, se recompôs, pôs roupinha bonita. Ensinamos como é que ela deveria ir na delegacia, dar parte, mas de uma forma, assim, centrada, para ser recebida. Porque do jeito que ela estava, enlouquecida de dor e ainda com hálito de álcool, ia ser difícil. Então, tem coisas assim lindas que a gente já viu. E ela achou a criança? Não achou. E a gente... Aí, a ajuda foi até ali. Naquela época, era um grupo menor. Hoje, talvez, a gente já pudesse ter ido junto. Mas ela já era conhecida como mãe de rua, tudo, né? Tinha um histórico. Coitadinha. Então, a gente teve mães que doaram seus filhos, é o conselho que a gente sempre dá. Digo, você não quer seu bebê, mas deixa ele nascer. Esse é o conselho que você dá. Porque às vezes tem um aqui. Hoje em dia não tem muito, sabe, Rui? Todo mundo quer o neném. Ah. É uma maravilha a mudança. Aí elas, eu digo, vocês deixam o neném nascer, avisa na maternidade, porque a sociedade apoia, tem o pré-natal, tem a maternidade e tudo. Avisa que você quer doar, em vez de interromper a gravidez. Isso nunca. Então a gente tem um apelo muito forte sobre aborto com elas, embora elas não precisem, porque elas vão para lá de barriga. Com o nenenzinho gestando, mas para a orientação futura das mães, das amigas, assim. E é falado para ela sobre a dificuldade depois com relação ao aborto, questão de ressentimento, de consciência e até na vida espiritual, né? Tudo, tudo isso é conversado. A gente tem uma aula que fala sobre aborto e sobre bebês especiais, né? Que é mostrando que ela é colaboradora de Deus e mostrando que a família é uma instituição de origem divina. Então, é um programa bem feitinho. Então, Icléia, baseado nesses acontecimentos diários, é que você tem um termo que você usa bastante que fala assim, um susto só. É, então, eu brinco com ela. Quando a mulher chega dizendo que está grávida, você fala isso? É, então, é porque a gente vai dar aula e eu digo, olha, gente, é um susto só, estou grávida. E aí, depois desse um susto só, vem a alegria se você está planejando essa gravidez há muito tempo e ela chegou. Vem o medo, meu Deus, e agora? E vem a preocupação, será que eu vou dar conta? E aí a gente mostra para elas que é toda providência divina, que ela é colaboradora de Deus, que a família é uma instituição de origem divina, porque ali é que dá o nascimento, aí é a oportunidade de falar sobre a reencarnação, né? E aí, vocês também falam sobre laço de família na visão espírita? Sim, claro, claro. E hoje há uma compreensão. Sim. Como é que eu falo? Eu digo para elas, olha, agora nesse momento a gente vai conversar uma coisa, vocês tirem o rótulo, o rótulo que eu digo é a religião. Me ouçam e guardem o conceito. Mesmo que vocês não queiram no momento, guarda, porque vai ter um dia que você vai dizer, uma vez eu ouvi falar em reencarnação, agora dá para eu entender esse problema. Então é assim que a gente vai passando para elas os conceitos espíritas, porque é o seguinte, pode ser que seja ali a única oportunidade que ela tenha para ouvir falar de espiritismo, de mediunidade, de reencarnação. Mediunidade, você pergunta para elas, na família de vocês tem criança que vê espírito? Todas têm, todas têm. Você vê, então é a hora da gente entrar com essa orientação. É importantíssimo as aulas. A parte material, o enxoval, o mantimento, é o gancho, né? Para que elas veem, ainda mais que hoje em dia, com o desemprego, nós tivemos um aumento das mães. Mas a parte das aulas, aquela convivência, o acolhimento, sabe? Às vezes você termina uma aula, vem umas mães te abraçar, porque ficam felizes. E hoje também vocês têm as aulas com as mães, mas depois dá um lanche, leva também uma parte do acesso à base. Agora no Dia das Mães, nessa semana passada, foi toda homenagem. Na segunda e na quarta, homenagem. Teve quem disse poesia para as mães, tocou música, um almoço especial, lembrancinhas. As crianças das mães mesmo cantaram musiquinha. É uma festinha linda. Teve um bolo delicioso com sorvete. É uma delícia. Mas então também, além de vocês ampararem a gravidez das mães, vocês também fazem aquela valorização da mulher, valorização em ser mãe, tudo isso é passado. Sabe, Rui, tem um livro espírita que chama-se Salomé. O nome do livro não atrai, mas aí eu fui ler e tem uma palestra lá da Anália Franco, onde ela fala sobre feminilidade superior. A feminilidade superior é exatamente a valorização da mulher, da sua missão. E fazer com que ela entenda que ela não precisa desses apelos que existem hoje em dia. Que se ela se educar, se ela se tornar uma pessoa fina, delicada, ela vai exercer atração no seu companheiro independente de usar esses recursos que hoje em dia querem. É. Então, são dois capítulos, capítulo 42 e 43, lindíssimos da Anália Franco. E o livro chama Salomé. Porque Salomé tem a visão assim, de pecadora. E a feminilidade superior. Então, agora, tudo quanto é aula, a gente fala de sentimentos, lembrando da Irmã Sidfor, seus livros, Joana de Ângeles, e Feminilidade Superior, lembrando o discurso da Anália Franco. Então, a gente está sempre pautando por esses assuntos quando conversa com as mães, né? E além do tema em si, que é puericultura, higiene, moral, tarefa de mãe, de esposa, o cuidado dela com ela própria. Então, nós vamos para os nossos comerciais? Vamos para o nosso primeiro intervalo comercial. Aqui são 8 horas e 24 minutos. Tem alguma coisa para falar, Rodrigo, antes da gente ir? Vamos lá falar, depois a gente vai para o intervalo. A gente está tendo bastante participações aqui no Facebook Live. Eu só colocar aqui o vídeo para o pessoal me ver também, né? Então, o pessoal entrou aqui, o Ed Moreno... meu pai está lá, entrou assim, Adriana Silva mandou um bom dia a todos os Vivência Espírita, em especial a todas as mães, com muito carinho. A Adriana Silva do Centro Espírita Amor Caridade em Santana, aqui em São José dos Campos. A gente tem aqui também a Simara Rodrigues entrou, a Graça Helena mandou um bom dia, Antônio Bessa, a Cleide Peluca mandou um bom dia, parabéns pelo programa. O Edson Barbosa lá de não Ribeirão Pires, né, lá do Recanto de Luiz Irmã Sheila. Ele está lá ouvindo a gente também, mandou um bom dia a todos, desejo um ótimo programa, paz e alegria a todas as mães. O Bessa também mandou um parabéns às mães, Yolanda Nogueira, o Pedro Henrique Melo, mandou um bom dia, abraço a todos vocês, amigos de coração, grande Rui, Jorge, Rodrigo, a Icleia, eu conheço desde pequeno, mando um beijo para ela, sou o neto da Erci Vidal. Erci Vidal. É o Pedro. Exatamente, Pedro Melo. Eu lembro do Pedro, que é um belezinho. Ele ia em casa com 9 anos. Com 9 anos aí, ó. E ele dizia, Pedro, o que você vai ser quando crescer? Repórter. Jornalista. Ah, Pedro. Desse tamanho, assim, 7 anos, mas 8. O Pedro da Vanguarda? Pedro, Pedro da Vanguarda. Vai ser o nosso mestre cerimônia lá no evento, né? Vai participar do evento do Chico Xavier também. A avó dele é Erci. E a gente até fez um tempo aí, a gente fez um tempo de escola de aprendiz junto também lá no Jefa. E hoje é dirigente de mocidade lá no Paulo de Tarso. Né? Exatamente. Pedro. Então a Beatriz Paula Porto, que vai vir aqui hoje sortear também um convite para o curso que ela está dando. Então fiquem ligados porque a gente vai sortear ao vivo, a gente vai abrir o telefone e sortear ao vivo o curso que ela está dando. Daqui a pouco a gente fala mais sobre ele. Também mandou um parabéns. O Carlos Eduardo, que eu não sei falar o sobrenome dele, que é difícil de falar aqui, então, e ele é da Fraternidade Sem Fronteiras, né? Então ele participa, ele mandou hoje, tem um grande, maravilhoso, tem um garotão maravilhoso pelo fato de mãe não ter realizado o aborto. Fico grato e feliz por esta mãe ter gerado este pequeno ser e ter dado a oportunidade desse espírito encarnar e seguir sua vida evolutiva. E, claro, junto de nós. Rui, eu convidei o Carlos para vir aqui no programa falar sobre a Fraternidade Sem Fronteiras. Ele tem também a Cida, que mandou um contato para a gente pelo site, que ela faz as caravanas para a África, para ajudar as crianças carentes. Então é um trabalho bem bonito que eles fazem. Inclusive a gente fez uma divulgação desse trabalho nesse infográfico que a gente fez, né? Então fala lá também da Fraternidade Sem Fronteiras. Mas é de São Paulo? Ele é daqui de São José. Não, ele é de Jacareí. Quase lá de Jacareí. Então tem a Fabiane, entrou aqui também, mandou um beijo especial. Tem bastante gente participando. Até o Walter entrou aqui, da AWS, mandou um bom dia, meus irmãos. Então, vamos então para os comerciais? Tem mais alguma coisa? Eu trouxe algumas mensagens, viu, Jorge? Até gostaria de dizer aqui, de uma mãe dizendo para a mãe. Mãe, você ensinou-me a respeitar e ser respeitada. Você ensinou-me a ter honra e ser honrada. Você ensinou-me a sublime arte de ser mãe. E muito bonito, muito bonito.

Você está ouvindo programa Vivência Espírita. Nós estamos aqui com a nossa querida amiga Ecléia Vidal, que nasceu em berço espírita, é voluntária do Centro Espírita Divino Mestre, trabalhou muitos anos com o departamento da mãe solteira, com a mãe sozinha e também do projeto BemiCare, que já tem 40 anos de existência. Né, Cléia? Tudo isso. O projeto tem 40, eu tenho 73. Então vamos lá. E, Cléia, e qual a boa herança que a gente tem, que as mulheres têm a respeito da gravidez, ou então quando nasce o filho? Então, Rui, no momento atual em que o nosso país vê assim acontecer, vir à tona toda a corrupção, a gente pensa assim: isso aí vai ficar esse dinheiro para os filhos, mas será que não existe uma boa herança, né? E eu converso isso com as mães. A boa herança, Rui, é a educação. A educação da alma, a educação do espírito. É você ensinar seu filhinho desde o comecinho as palavrinhas mágicas, indo formando aquele ser. E quais seriam essas palavrinhas mágicas? Dá licença, por favor, muito obrigado. São coisas que a posso criança... fazer? Coisas que a criança aprende desde pequenininho. E a instrução, cuidar da criança na escola, auxiliar os professores. Eu tenho uma filha professora que ela diz assim, está difícil, porque os pais estão delegando aos professores a ação de educar. Então eu digo para elas, ajuda o professor a educar seu filhinho. Educação, instrução, cuidar da saúde do bebê, da criança, do filhinho, dar-lhe fé. A fé, você ensina um bebê quando ele está na barriga. Você vai ensinando, vai falando com ele, vai orando com ele. Eu sempre falo da surpresa linda que a gente tem. Você vai orando com o bebê depois que ele nasce. Aí quando ele já tem uns 2 aninhos que sabe falar, você começa a falar, Pai Nosso. Aí ele completa, que está aí no céu. A criança já aprendeu. É esse o caminho. Você vai dar uma água para o bebê, para a criancinha que já entende. Fala da excelência da água, né? Ensinar o filho na gratidão. Né? A gratidão. Então são coisas boas que a gente pode passar para a criança, que a gente deve passar e que fica para toda a vida, e ele vai passar isso para a sua família no futuro. Isso é uma verdade, viu, Cléia? Porque eu vejo que todas essas coisas meu pai e minha mãe me ensinaram. Uhum. Eu nunca esqueço, né, de ser educado com todo mundo. É só, ainda não aprendi aquela reforma íntima de aguentar os desaforos e ficar quieto, né? Então, ainda não aprendi, né? Mas a gente vê que é interessante aquelas historinhas que era contado pra gente, parecia bobagem, né? Historinha, aquelas historinhas infantis, até hoje a gente guarda aquelas coisas bonitas, aqueles exemplos. E também o carinho do meu pai quando contava essas histórias, né? Porque minha mãe já não era mais seriona, mas meu pai era muito bom para contar a história. Jorge, nós temos aqui o Zenildo Rodrigues de Santana, ligou para dizer que ele está ouvindo o programa está bom, e um bom dia a todos. Um bom dia para você, viu, Zenildo? E continue nos prestigiando. Legal, um abraço para o Zenildo. E Cléia, nós colocamos aqui a pergunta, né, se a maternidade é missão, né? Mas não tem jeito da gente passar o programa sem a gente conversar sobre isso também. Pois é. Porque... O que a gente vê nas nossas obras espíritas é que existe já, antes de nós virmos para cá, já existe já todo esse planejamento, o filho conhecer, se acertar com a mãe no próprio plano espiritual, um vem primeiro, já sabe que daqui a alguns anos o filho virá, os filhos virão, né? É claro que sempre respeitando o livre-arbítrio, sempre tem os planos B, tem os planos C, tem todas essas coisas. Uhum. Mas antes também do filho nascer, dos filhos nascerem, tem os encontros também antes. Fala assim, a mãe já está encarnada, quando ela está próxima para ficar grávida, o filho se aproxima, os filhos se aproximam, para ela já ir também conversando com eles, né? Pra, tipo assim, olha, nós fizemos um acordo lá atrás, está tudo certo para agora, né? Então, olhando desse prisma, olhando desse lado, dá pra gente ver que existem provas, existem expiações também, né? Mas quando nós estamos falando da mulher mesmo, ela seria uma missionária de ficar grávida, de ter essa missão, porque o homem não tem, é só da mulher, né? O homem que eu digo o sexo masculino, né? É só da mulher. É, ele é participante. Uhum. Agora, a missão da maternidade é uma coisa que a gente não pode duvidar de jeito nenhum. Na codificação, nossa, no Livro dos Espíritos tem uma porção de perguntas. No Evangelho também. No Obras Póstumas também. Então, a gente sabe que é realmente uma missão, porque, e o Emmanuel fala que é uma... A família é uma instituição de origem divina, naquele livro Vida e Sexo. E exatamente porque ali acontece a reencarnação. É ali que o espírito retorna diante de toda essa programação que você lembrou para evoluir. E a coisa mais linda é que as pessoas hoje em dia, independente de serem espíritas, já entendem isso. Entendem a importância da maternidade, a importância da família na formação do indivíduo, né? Então, e a gente costuma dizer que a mãe é colaboradora de Deus, porque quando a gente lembra os bebês especiais, né? As tarefas grandes que vêm para uma mãe que tem que cuidar daquela criança a vida inteira. É uma criança que vai ser criança a vida inteira. Dependente, né? Né? Dependente dela. E, então, é realmente. Além do que, o instinto materno é nos dado à mulher por Deus. Né? Sim. Então, aquela mulher que não gerou um filho, ela tem dentro de si aquele amor tão grande para dar e que ela vai dar para os sobrinhos, vai ser aquela tia querida, adorada, que todos nós já tivemos pelo menos uma, não é? Vai ser aquela pessoa que vai se dedicar a um trabalho voluntário com muito amor. Conheço muitas assim, que não têm filhos, mas estão ali no dia a dia abraçando, maternal, né? Abraçando e amando o filho das outras mães. Eu tinha uma tia, que ela faleceu com 94 anos, o meu pai era o filho querido dela, né? Quer dizer, que ela não teve filho, então meu pai era o querido. Depois que eu nasci, aí eu passei a ser o querido dela, né? Era interessante que como a gente gostava de sentar perto daquela velhinha que fumava o pitinho. E gostava de ninguém pescar. Ninguém sabe o que é isso. Ninguém sabe, que é pitinho de barro, né? Então ela vinha lá, aqueles pitinhos... contando as histórias do tempo da escravidão, daquelas coisas antigas, como eu adorava ouvir minha tia falando, né? Mas aqui nós temos o Tadeu e a Inês, lá do Divino Mestre, ele manda um beijo para a Ecléia e parabéns por esse dia. Abraço a todos da equipe do programa Vivência Espírita. Um bom dia para você, viu, Tadeu? E para a Inês, continue nos prestigiando com o programa Vivência Espírita. Obrigada, Tadeu. Obrigada, Inês. Ecléia, falando ainda de missão, né? Daqui a pouco a gente vai colocar a música de um poeta, um amigo nosso lá de Juazeiro da Bahia, o Manuca Almeida, que é uma música mãe, né? Mar de Amor. Mas é uma das músicas assim que tem uma das maiores. Porque a gente faz músicas para mãe, eu já fiz música para mãe, quase todos os compositores fazem sempre uma homenagem à mãe, né? Mas essa sensibilidade que ele pegou para colocar na música, enquanto a mulher está grávida ainda, achei interessantíssima, que é o começo da música dele que fala assim: antes de ser esse ser, tive que ver através de você. Para ter o mundo tão perto assim, tive seus olhos olhando por mim, para me guiar, me conduzir e me ensinar como seguir. Né? Lindo! Muito bonita, né? Porque muita sensibilidade você... Porque às vezes a gente pensa assim que o filho está ali dentro da barriga da mãe, mas ele só está esperando 9 meses para nascer, para começar a ser gente, né? Mesmo nós espíritas que sabemos que desde a hora da concepção já é gente, né? Agora, a gente ainda continua achando que é uma coisa que está ali, né? Que está lá na barriga. Tô com costinha para falar, posso falar? Por favor. André Luiz, no livro Missionários da Luz, quando ele descreve a reencarnação de Sigismundo, né? Meu Deus, é a coisa mais linda. Dando ênfase à necessidade da gente cuidar bem do bebê que está na barriga, que a gente está gestando. Eu estava mostrando para o Rui, tem uma fotografia que na década de 90 rolou aí pela televisão, por tudo. E é um bebezinho que foi operado dentro da barriga da mãe, no útero. O médico operou a coluna. Quando estava terminando a cirurgia, e já ia começar a costurar, o nenenzinho ergue a mãozinha assim para fora e segura no dedo do médico. Quando eu apresento essa foto para as gestantes, como prova de que o espírito está ali, né? Aquela criancinha botou a mãozinha para fora para pegar no dedo do médico. Há pouco tempo aí rolou uma foto também no WhatsApp de um pai que cantava um mantra para o bebê quando ele estava na barriga. Depois, quando o neném nasceu, a criancinha estava chorando muito, ele começou a entoar o mantra, o nenenzinho parou de chorar e dormiu. Então, são provas, né? A gente tem outras mais dramáticas dentro da parte de aborto, mas que mostra que ali já tem um espírito dominando aquele corpinho. Legal. E, por exemplo, a gente vê assim, então, na gestação, mãe e filho, eles vivenciam, né, juntos e unidos. É um momento expressivo e inesquecível, que a gente pode até declarar, né, pode reconhecer como um milagre do amor, mesmo, né? Ali que não pode existir missão mais do que essa, você carregar alguém fazendo tudo por ela, né? E a gente fala na doutrina espírita, a gente fala muito em incorporação. Não, a pessoa incorporou o espírito. Aí tem gente que o espírito pula dentro da gente para incorporar, né? Mas na realidade o espírito só se aproxima. Incorporação mesmo é só quando a mulher está grávida, né? Aí ela incorporou. Aí, pois é. Tem alguém incorporado nela, né? Aí sim. Mas é muito missionária mesmo a mãe que tem. Que leva adiante a necessidade até de ter um filho, né? Você está falando do livro do André Luiz, né? Eu estou terminando um livro agora, já terminei, graças a Deus, está na revisão, e que fala sobre... É Nas Trilhas de André Luiz, né? O título do livro, que fala muitos pontos interessantes, pontos... assim, curiosos, né, pontos relevantes que André Luiz trata, que muita gente trata, mas André Luiz já tinha tratado e nós estamos tratando nesse livro aí. Mas eu lembrei do caso da mãe também, no nosso lar, que a dona Laura conta para André Luiz, que as mães, além do trabalho normal delas lá, elas têm a tarefa de tomar conta também das crianças dos outros, né? E quando elas tomam conta das crianças dos outros, o bônus hora é dobrado. É dobrado, porque cuidar de criança exige amor, exige paciência. Por isso que dentro da herança, que a gente falou da boa herança, entra também o amor e o trabalho. A gente tem que ensinar as crianças, desde pequenininho, a colaborar no lar, para que depois, quando ele se tornar adulto, ele tenha amor ao trabalho. Sim, tem a amor, responsabilidade. Né? E tem outra coisa que é muito importante, né, Cléia? É amparar os pais nas suas velhices, né? Porque a gente vê que tem muitos filhos que abandonam os pais, tem muitos filhos que não querem saber dos pais. E eu não sei quem foi que errou ou se não houve erro nenhum. É próprio do ser humano ser assim, né? Tem uns que são muito devotados, tem outros que não têm devotamento nenhum para os pais, né? No Evangelho, aquele capítulo, honra teu pai e tua mãe, fala... Aquele capítulo é lindo, né? Porque ele fala sobre a piedade filial, que é exatamente prestar aos pais aqueles pequenos favores a mais do que o usual, né? Então, a piedade filial. Fala também sobre a ingratidão dos filhos, que é uma coisa dolorosa, mas que mãe perdoa, passa por cima, né? E fala de quando a gente passar para o lado de lá, Jesus vai nos perguntar, mãe, que fizeste dos filhos que te confiei? Né? Então, mostrando a tarefa. E esse honra teu pai e tua mãe, uma coisa que eu aprendi muito a conversar com as gestantes, porque existem histórias muito tristes. E uma vez eu estava dando essa aula e uma mãe começou a chorar. E aí ela saiu todo mundo no final da aula, ela ficou. Literalmente eu peguei essa menina no colo, que ela chorava e dizia assim: Cleia, como que eu posso amar meu pai com tudo que ele fez para mim e para minhas irmãs? Aí eu botei ela no colo, conversei, falei: veja como Jesus é grandioso. Ele não disse ama teu pai e tua mãe, ele disse honra. Porque honrar você pode, honrar é respeitar e deixar que a justiça divina cuida. Quanto a você, não precisa ficar pertinho dele. Uhum. Viva a sua vida, seja feliz, tenha seu filhinho. Facilite a vida dos seus filhos para que eles te honrem no futuro, quando tiverem grandinhos. Isso aí. Não, mas tem uma lição também lá no almoço que trabalha com a gente, o Paulo Itás. O pai do marido dela abandonou a família, ele tinha 8 anos. Depois de 37 anos, o pai aparece doente e pedindo auxílio. E ele veio falar com a gente, falou: olha, meu pai veio pedir auxílio, mas eu não estava afim de ajudar, não. Falou: sua mãe me abandonou, agora se vire. Daí minha esposa, que é espírita, falou: não, vamos ajudá-lo. Tudo bem, eu vou ajudar, mas ele vai morar no edícula lá em Caraguá. Eu não quero ele aqui perto de mim. Quer dizer, mas ajudou. O velhinho ficou 2 anos lá, deu um AVC. Ele falou: deu um AVC lá, não podia deixá-lo abandonado. Ele veio para casa. Aí eu comecei a entender o meu pai. Como era uma pessoa frágil, como ele precisava de auxílio e como eu pude ajudá-lo no finalzinho da vida dele. Ah, que lindo. É, então a gente vê que ele acabou se despertando para isso daí, né? Então é interessante, muitas lições que nós temos de pais e de mães, né, que não querem saber dos filhos. E Cleia, você estava falando do respeito, da honra, né, do respeito, do amor. Existe uma certa diferença, assim, até quando a gente percebe, quando a gente começa a analisar isso aí. Tem uma palestra muito legal do Rossandro Kinjei, né? Quando tem esses nomes difíceis assim, ou é nordestino ou é estrangeiro mesmo, né? O Rossandro é nordestino, mas também deve ser estrangeiro, né? E ele é muito bom mesmo, já assisti algumas palestras dele. E o Rossandro tem uma palestra chamada Família e os Desafios da Convivência, né? E ele conta uma história entre ele e a mãe dele, quando ele tinha 12 anos de idade, mas que ele já é bem mais jovem também, mas esses jovens mais, já desse modernismo para cá, já, né, que o jovem tem muito mais liberdade do que antes até, né, liberdade no sentido de querer fazer um monte de coisa que o jovem antigamente não fazia, tinha muito mais, honrava muito mais o pai e a mãe. E ele, numa discussão muito com a mãe dele, ele começa a conversar, né, que ele quer fazer isso, que ele quer fazer aquilo, e a mãe: não vai fazer. Aí ele, uma hora, ele falou para a mãe: desse jeito eu vou crescer sem amar a senhora, porque do jeito que a senhora é comigo, ela falou: eu não quero que você me ame, eu quero que você me respeite. Depois você aprende a me amar. Né? Então tem momentos que não é momento de amor, não. Tem momento que é um momento de respeito. E é nesse momento que a gente tem que saber honrar o pai e a mãe. Porque muitas vezes o que acontece na vida, nas nossas vidas, eu garanto de todos nós que estamos aqui, que já somos adultos, bem adultos, né? Que nós só fomos entender atitudes que o pai e a mãe tiveram com a gente depois de nós termos filhos. Depois de nós nos tornarmos maduros. Que aí a gente entende: poxa vida, eles estavam certos lá atrás, né? Era isso mesmo que tinha que fazer. E o respeito é uma das coisas mais importantes que existe. Porque se perder o respeito, nunca vai ter amor. Não existe amor sem respeito. Sem respeito. Né? Então, às vezes, a gente tem que ensinar a respeitar. Depois ele aprende a amar direito, né? Então, você está falando sobre essa convivência familiar, né? O BIP do Amor é um exemplo, é um abençoado exemplo, né? O BIP, a benevolência, indulgência e perdão, tem que ser no dia a dia em família, né? A gente não pode esquecer nunca desse BIP do Amor. Toda essa convivência pautada também trazer para o lar muita alegria, né? Porque só brabeza também não conduz a nada, tem que haver leveza. Suavidade, né? Mas que de vez em quando uma regrinha mais severa é necessária. Olha, se eu não tivesse uma mãe severa, eu não sei o que eu seria, viu, Clé? Porque a minha mãe era durona. Mas eu também era aquele cara que não tinha nada que me segurasse. Eu queria conhecer o mundo e tudo quanto é jeito. Mas minha mãe... E quando eu falei pra minha mãe, falei, eu vou para São Paulo com 19 anos, vou para São Paulo morar sozinho, coisa e tal. Minha mãe falou, vá, a maneira é o seu jeito de ser. Eu falei, poxa vida, por quê, mãe? É, porque você, se não tomar cuidado, você vai morrer logo. Ela falou isso comigo com a maior tranquilidade. Eu falei, a senhora tem toda a razão. É. E aí foi que a gente aprende a viver, né? Porque saindo de casa, como aprendi a dar valor para minha mãe, né? A gente não... É isso aí. É. Mas aqui tem um ditado aqui, a mãe adotiva. Aqui está dizendo, ser mãe adotiva é ser mãe. É ser ponto. Mãe, claro. Ponto. Não tem mais nada que falar, né? Não. E como é que você... O que você diz das mães adotivas, Cleber? Vamos deixar isso para depois, para a gente fazer o intervalo? Não pode esquecer das mães adotivas, que talvez seja dupla responsabilidade, né? Mensagem? Podemos fazer? Hoje a internet está meio caindo aqui, né? Só para dar um avisinho pro pessoal aí, que às vezes fica assustado, mas o Rodrigo já mexeu lá dentro, ele e o Paulinho já foram no, na fonte para mexer, para voltar aqui. Então nós vamos para o nosso mais um intervalo comercial, são 8 horas e 59 minutos. Queria mandar um abraço pro nosso irmão Ed Moreno, o Ed que ontem fez a gravação do DVD dele no estúdio lá na Barra Funda, lá em São Paulo. Eu fui lá à tarde, gravei uma música junto com ele. Quero agradecer ao Ed, dar os parabéns, né, para toda a equipe. Tava a banda toda lá fazendo as gravações. E é difícil, viu, você gravar um DVD ao vivo, porque tem tanto... Se tiver um errinho, tem que voltar tudo de novo e fazer lá, né? E é ao vivo e o público tá lá escutando. Então o público tem que escutar a música um monte de vezes, às vezes. Então é... Mas foi com muita tranquilidade que foi feito o trabalho lá com o Ed. E nós fizemos uma música com ele, como nós estamos falando. E depois retornamos aqui para São José ontem mesmo. Um grande abraço, então. Dá os parabéns para o Ed. E tem uma música do Ed que chama Mães, que está no mais recente CD dele. E é ela que nós vamos colocar aqui agora para vocês também. Momento Musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o Evangelho através da música. Estão as passarelas, cinemas e novelas. são a voz pra ser mãe novamente. Mãe, guerreiras e valente, que a tua mente. Você está ouvindo programa Vivência Espírita. Esse é o programa Vivência Espírita e nós estamos aqui com a nossa irmã Cléia Vidal, que nasceu em berço espírita, e falando sobre a importância e a homenagem às mães no dia de hoje. Jorge, nós vamos entrar com o Gigabar? Isso, e hoje a gente está pedindo desculpa aqui. Eu já não gosto de pedir desculpa antes, não, mas tem que pedir toda hora, porque a internet está caindo quase toda hora aí. Então, como a gente sabe que a maioria dos nossos ouvintes e também do Facebook estão aí direto, ligado direto online, então está dando problema. De vez em quando acontece isso também. A gente não pode ficar querendo botar os outros na forca, não, né? E sacrificar. Isso, a Cléia acabou de falar de benevolência, indulgência e perdão. E a gente está aqui querendo matar os outros porque a internet não está pegando. Não é isso, né? Vamos ter paciência. Isso acontece de vez em quando. E a gente fica... É muito chato, sabe o que é? É que a pessoa que está longe, ela está na expectativa de ver e de ouvir. E quando a gente corta isso, é igual quando está esperando a novela ou o jogo de futebol, aí corta na hora, não vai passar mais, né? E aqui também falta energia elétrica. Falta energia elétrica, acontece alguma coisa desse tipo. Então isso pode acontecer, a gente tem que ter paciência. E quanto mais paciência nós tivermos, com certeza a energia boa acontece. Se nós não estamos conseguindo chegar nas casas com a transmissão do rádio, pode ter certeza que com nossa energia nós estamos chegando aí. Mas vamos colocar o nosso momento de gravar, Paulinho? No ar, contos, histórias e mensagens. Oferecimento Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito. Nós vamos, o nosso momento de Gigavale hoje, em homenagem às mães, também está no Momento Espírita 16. O que devo à minha mãe? Depois a gente pede para a Cléia comentar também, tá bom, Cléia? Tá bom. O que devo à minha mãe? Contemplando uma criança que dorme tranquila no berço, descobrimos o quão frágil é o ser humano e o quanto deve a uma mulher chamada mãe. Quem quer que olhe para o próprio umbigo, há de recordar da estreita ligação para com sua mãe, que durante 9 meses o alimentou, agasalhou, abrigou e protegeu em seu ventre. E as primeiras noções de vida, todos as recebemos de nossa mãe. Foi ela quem nos apontou o jardim e nos fez descobrir a borboleta colorida, a flor e o espinho, a chuva e o sol, a beleza do arco-íris. Enquanto nós seguíamos as formigas do jardim, no seu ir e vir de carregadeiras incansáveis, foi ela quem nos falou da persistência e do trabalho. Enquanto nos apontava a aranha, tecendo a sua teia, após o vento forte a ter destruído mais de uma vez, foi nossa mãe quem nos falou da paciência e dos milagres que ela produz. E quando nas primeiras brincadeiras alguém nos derrubava, era sempre ela quem nos lecionava o perdão. Quando começamos a perceber as diferenças entre crianças e adultos, velhos e moços, foi nossa mãe quem nos segredou aos ouvidos os valores do respeito e da consideração. Na infância, ela consertou nossos brinquedos, costurou a roupa nova para a boneca que havia sido esquecida na chuva. Na adolescência, mais de uma vez consertou-nos o coração despedaçado pelos primeiros pequenos reveses no namoro. Nosso primeiro sorriso foi a imitação do seu, e foi ela quem nos ensinou a utilizá-lo para quebrar o gelo ou para iniciar um pedido de desculpas. Enquanto pequenos, ela nos fez sempre sentir protegidos e amados. Quando a curiosidade nos fez estender o dedo em direção ao besouro e ele grudou ali, foi para ela que corremos em busca do socorro. Quando o cãozinho pulou e nos fez cair lambendo-nos o rosto, em manifestação de carinho, apavorando-nos, foi ela quem nos tomou nos braços, sossegou, e depois nos ensinou que por vezes as criaturas não sabem expressar muito bem seu afeto, e que as devemos ensinar. Foi ela quem nos desvendou o segredo das cores, dos números e das letras, mesmo antes de adentrarmos os bancos escolares. E tudo de maneira informal, como uma doce brincadeira que nos permitia aprender sem cansar. Incentivando-nos à pesquisa, quantas vezes ela nos permitiu incursões de aventura em seu armário e suas gavetas, deixando-nos descobrir tesouros maravilhosos entre bijuterias, colares, anéis, lenços e tantas outras coisas miúdas que eram todo o nosso encantamento. Seus livros foram os primeiros que nos enriqueceram o intelecto. Livros usados, marcados a caneta, lápis ou pedacinhos de papel. Livros cheios de anotações que nos ensinaram como se devia ler, anotando, perguntando, pesquisando. As músicas de sua predileção foram as que nos embalaram a infância, junto com as canções da sua voz, que nos acalmavam nas noites de chuva forte, raios e trovões. E mais do que tudo, porque desde o primeiro instante detectou que somos um espírito imortal, plantou com imenso carinho a lição do amor em nós. Seu intuito era que o que quer que nos tornássemos a serviço do mundo, soubéssemos que acima de tudo, onde quer que estejamos, o que quer que façamos, o ser a quem devemos sempre servir é nosso irmão em humanidade. São 9h15. Esse é o momento de Gigavale. E Cléia, o que, que você pode dizer a respeito dessa mensagem linda? Quase chorei. O Jorge estava falando sobre o que, que a gente deve para nossa mãe. Tudo. Nós devemos todo esse amor. E eu estava aqui quieta, ouvindo a mensagem. E pensando, meu Deus do céu, como a gente deve tudo às nossas mães. Essa mensagem, ela é completa, né? Ela fala do amor de mãe o tempo todo. Porque a mulher, ela é mãe por natureza. E vocês tinham pedido para falar sobre a mãe adotiva, né? Uhum. A mãe adotiva, dois pontos. Mãe, porque ela é mãe por natureza. E antigamente, as pessoas procuravam... Quero uma criança loira, de olhos azuis. Hoje em dia a gente sabe de histórias lindas. Outro dia eu vi num programa de TV sobre adoção que a mãe ia adotar e o bebezinho veio com problemas de saúde graves, né? Paralisia cerebral e tudo. A senhora vai desistir? Ela disse, em absoluto, é o meu filho. E cuida dele, o rapaz já está com seus 14 anos. Lá, antigamente, né? Teve uma mãe que ia adotar um bebê do projeto. E aí, faltando uns 3 meses para o bebê nascer, ela engravidou. Aí perguntaram para ela, você vai ainda querer o bebê? Ela disse, claro, é o meu filho. Eu vou criar os dois juntos. Uhum. E criou os dois meninos juntos. Então, tem, é isso aí. E, Cléia, e também tudo. A mãe adotiva, daqui a pouco a gente tem que encerrar esse momento de Gavalho, mas a mãe adotiva é bônus hora dobrado também, né? Não é? Porque ela foi procurar, né? Exatamente. Ela foi buscar. Quer dizer, é muito bonito, né? Não, mas eu tenho um casal de amigos. Ela fez questão de adotar uma criança negra e com deficiência física. Então, de vez em quando encontro com ela aí, com a cadeira de roda para criança adaptada. E é feliz a vida com a criança. Pois. Então são pessoas que... Almas nobres. Como que a gente não pode dizer que isso não é missão? Não, pois é. O bom é quando a gente abraça a missão, também. Né? Porque você pode até, a gente pode até falar, vai lá, mas pode ser um resgate, né? Mas poxa vida, é uma coisa, se for um resgate, é uma coisa mais consciente que a gente pode imaginar na vida. Sem dúvida. Porque, pô, você não precisaria fazer isso. Você foi buscar. Ela foi atrás e falou, não, eu quero, quero. E dá conta com amor. Mas tem um filme que passou há pouco tempo, onde um menino indiano, ele foi adotado por uma família australiana. Depois chegou a uma determinada idade, ele queria conhecer a mãe biológica. Aí ele chegou para a mãe dele, adotiva, e falou: ai, mãe, eu adoro a senhora, porque a senhora podia ter filhos e a senhora não... a senhora não pôde ter filhos e a senhora nos adotou. Inclusive, um era cheio de problema. Ela falou: não, mas quem falou para você que eu não podia? Eu podia ter filhos, sim. Só que eu optei em pegar crianças na sua condição. Condição de abandono, condição de miséria. Então, eu fiz isso com amor. E poderia ter filhos, sim. Mas você não é meu filho? Quer dizer, então, desmontou o rapaz. Que ele não estava falando para ela com raiva nem nada. Estava dizendo: mas a senhora não teve filho, então a senhora nos adotou. Eu falei: não, eu poderia ter filho, sim, mas eu não quis. Eu preferia trabalhar com vocês. Tem uma passagem muito interessante num dos livros do Dr. Inácio Ferreira, com Carlos Baccelli, sobre a reencarnação de Tomás de Torquemada, né, que foi terrível na Inquisição, né? Então, é um espírito que, se tem alguém que está devendo alguma coisa, aquele ali, para pagar é complicado, né? E ele acompanha em dois livros essa reencarnação. E na última encarnação dele, que não sei se ele está até hoje por aí, mas ele vem totalmente deficiente mental e físico. Quer dizer, vai vegetar mesmo, que foi a única maneira que acharam de esconder ele, né? Porque a partir da hora, a gente sabe o seguinte: a partir da hora que o espírito, que é mal, ele quer se consertar, os outros perseguem ele também, né? Então, a única maneira de esconder ele, porque já tinham tentado algumas vezes e não deu certo, foi trazer ele desse jeito. Mas é interessante o questionamento das próprias pessoas lá no plano espiritual que estão trabalhando para ajudar, perguntam: mas quem vai querer uma criatura dessa? Né? Quem vai querer? E um dos mentores fala: não, pode deixar. Aí eles fazem uma visita num morro, provavelmente fala que é um morro de uma grande cidade. Eu calculo que pode ser até no Rio de Janeiro, né? E chegam lá, eles vão chegar lá numa casinha. Tem uma senhora que está lavando roupa lá, empregada, eu acho que ela é empregada, lava a roupa para ajudar, pobrezinha, sozinha. Quando vai olhar lá dentro, ela tem 3 ou 4 filhos deficientes já. Fala: é aqui que ele vai vir, essa vai tomar conta dele, pode ter certeza. Né? Aí você vê o que é ser mãe, o que é ser missão. E muita gente pode até estar achando, pode ser um resgate, pode ser, mas é um resgate missionário igual esse, é bônus hora triplicado. Mesmo falando: poxa vida, se ela tinha alguma coisa para acertar, com certeza ela acerta numa reencarnação só, tendo que cuidar de 5 crianças deficientes do jeito que vem. Então mostra a missão e o amor de mãe mesmo. Né? Mas o lindo dessa história toda é que a mulher ama, a mãe ama, sem nunca pensar em bônus horas. Uhum. É amor purinho. É verdade, verdade. Amor purinho mesmo, leve, suave, gostoso. Uhum. Né? Então, a gente sempre brinca, a gente passa aqui na Dutra, ali em Guarulhos, está cheio de presídio. Como fica aquelas mães, né? Na fila, esperando para visitar. O pai a gente não vê muito, não. O homem a gente não vê muito, mas as mães estão lá. Às vezes tirando até do que ela não tem para dar para o filho que está preso. Você vai no Dia das Mães. No Dia das Mães, a fila para entrar nesses presídios é grande, emociona. Ela vai lá para receber o abraço e o beijo do filho. É lindo. Só a mãe mesmo, né? Vamos encerrar o nosso momento de Gavale? Um oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito. Vocês ouviram contos, histórias e mensagens. Esse é o programa Vivência Espírita e estamos aqui agora com a Ecléia, né? E também o Eduardo, né? Mandar um bom dia pro Eduardo, que acabou de sentar aí com a gente. Vocês estão vendo aí no Facebook Live, tá intermitente, mas tá caindo, mas tá voltando, né, Eduardo? Isso aí. Bom dia, Eduardo. Bom dia. Tudo bem? Tudo. Deixa eu, antes de falar, só queria mandar uma mensagem. Tem bastante gente participando agora também. Quando volta, todo mundo participa, né? Mas falar da Dolly Cassal, que mandou um beijo pra Dora. Eu não posso deixar de falar da Dolly, porque é que toda vez que tem um evento, ela me cobra, né? É brincadeira. E um especial para a filha dela, para a Fernanda, lá na casa da Marcela. E aí, Eduardo, tudo bem? Bom dia. Bom dia, obrigado por nos receber. A gente vem aqui novamente para falar sobre os eventos, né, da USE e os eventos em conjunto com a Aliança e com toda a comunidade espírita, né? Vamos aproveitar aqui para mandar um abraço para minha mãe, por que não, né? Dona Marilene, lá na casinha dela, no apartamento. Um grande abraço, mãe. Daqui a pouco eu estou aí. E um abraço aqui para minha segunda mãezinha, que é a Ecléia, que quando a gente veio de São Paulo, esse casal, Ecléia e Cláudio, que nos recebeu na Casa Espírita com muito carinho. E para quem não conhece, o Eduardo é presidente da USE aqui do Vale ou de São José dos Campos? De São José dos Campos, né? É de São José dos Campos. Isso, e região. Legal. Então ele está com o evento do primeiro seminário de comunicação social espírita. Vou até mostrar aqui para vocês. A gente publicou aí no Instagram. Né? Você quer falar um pouco mais desse evento? Então, esse evento, esse seminário, é um de vários outros seminários que nós estamos fazendo através das atividades da Casa Espírita. Então vai ter da comunicação social, da mediunidade, já teve da evangelização infantil e assim por diante, todas elas. Né? Esse seminário vai ser no dia 28 de maio, das 14 às 18 horas, lá no salão do Projeto Bem Me Quer, no Jardim Paulista, Ana Jardim Gonçalves, Jussara, né? Jardim Jussara. Exato. As pessoas não sabem que é Jardim Jussara, sabia? Ah, o pessoal acha que é Jardim Paulista. Então a gente até fala para não confundir. Legal. Né? E fica lá na rua Ana Gonçalves da Cunha, número 30, do lado da obra, do lado do Centro Espírita Seara de Luz, então não tem erro, né? E ele vai contar aí com a presença ilustre aí de três equipes de companheiros nossos. Vai começar o Nelson Borges e a Rosana, falando aí dos aspectos que eles conhecem, envolvendo a TV e outras coisas, que eles têm um site também, né? Vai ter aqui os nossos companheiros aqui da rádio, o Jorge, o Rui, você, Rodrigo, todo mundo aqui. A gente agradece muito pela participação de vocês, né? E depois vai ter o jornalista, nosso amigo, nosso irmão, o Carlos Augusto Abranches. E fechando isso tudo, vocês não vão embora, não. Na TV. Vocês vão ficar lá porque o povo depois vai fazer perguntas, vai tecer comentários e vai ter um debate bacana. E eu estava comentando com o Jorge aqui, para a gente contar um pouco como que foi o caso do Portal da Vivência Espírita, o que a gente fez, né, as ações sociais que a gente teve nas mídias sociais, também para as casas poderem aplicar e melhorar o posicionamento delas na rede social, na comunicação social, na internet principalmente, porque hoje a internet é a primeira relação que as pessoas têm com a casa. Os espíritos procuram, ou as pessoas que não conhecem o espiritismo, procuram primeiro na internet algum site da casa, para depois ir na própria casa. Então, para você ver como é importante esse posicionamento na internet das casas espíritas, né, e das obras sociais. E que nós estamos usando muito pouco, né? Na minha opinião, assim, eu tenho discutido muito, principalmente com o Rodrigo, isso, porque o Rodrigo é que é o mais polivalente na parte de informática, nesse sentido de criar um portal igual o nosso, que nosso portal, qualquer coisa de espiritismo que você coloca, ele aparece lá na frente, por causa da rapidez. Né? Em 2 segundos, quando você clicou alguma Google, coisa, né, na página da nossa página, em 2 segundos ela mostra a coisa, não fica esperando. Então, no caso do Google, por exemplo, ele pega sites que têm essa eficiência, analisando muitas coisas para jogar logo de cara. Mas o que eu queria chamar mais atenção é que nós, espíritas, precisamos fazer alguma coisa que seja para o público em geral, né? Isso mesmo. Porque o que acontece muito ainda hoje dentro do movimento espírita é que nós estamos fazendo jornal para espírita, programa de rádio para espírita, programa de televisão para espírita, programa de internet para espírita, quando na realidade a gente tem que fazer programa para tudo isso para outras pessoas, para trazer elas para cá, não trazer elas para cá por causa de proselitismo, né? Na verdade, Jorge, é tudo isso, essa comunicação toda por essas ferramentas, falando de espiritismo, mas não só para as paredes do centro espírita, mas para toda a comunidade. A comunidade, eu estou falando todo mundo. E as pessoas que vão ouvir, para assim, de repente, alguns alunos meus que não são espíritos, de repente, eles vêm comentar comigo: ô, professor, eu estava mudando de canal... E de repente eu vi um canal lá, estava você falando lá. que é a Visão Espírita TV. Então, é. Aí eles pararam para ouvir. E que assunto era aquele, professor, que você estava falando? Uhum, então, isso. É isso que é interessante. Então, isso, eles chegam assim. Não com o sentido de angariar adeptos da doutrina, mas sem proselitismo, né? Pelo menos... É, dá informação para as pessoas conhecerem o que é, pelo menos. Né? É, o Espiritismo tem isso de que ser adepto não é a escolha da pessoa. É. Agora nós temos que expor. É. E a responsabilidade é nossa. Nossa aqui. A responsabilidade é nossa. Porque, assim, se a gente for procurar, por exemplo, não tem muito jovem na doutrina espírita, não. E a culpa é nossa. Não é culpa deles, não. A culpa é nossa. O que a gente oferece, por exemplo, nós aqui do Vivência Espírita? Para o público em geral, esse programa de rádio é para o público em geral. 70% dos nossos ouvintes não são espíritas, né? E a gente não quer que eles sejam espíritas, se tornem espíritas. Nós queremos que eles conheçam a proposta da doutrina e continuem na religião deles. Não tem problema nenhum. Mas o importante é conhecer a proposta. Outra coisa é o seguinte. Na nossa rádio online, a gente coloca de tudo. E tem espaço para um monte de coisa. Então, o que a gente quer? Oferecer também a nossa rádio online... Para que as casas, que alguém queira fazer algum programa, queira fazer alguma coisa, para justamente fazer variedades dentro da rádio. Uma rádio de 24 horas, ela tem 24 horas de programação. E que a gente tem que fazer, criar mecanismos que atraiam as pessoas para ouvir mais. Porque a ferramenta é eficiente, né? Mas não está sendo eficaz ainda. Por quê? Porque nós não estamos conseguindo atrair tanta coisa. Por exemplo, não tem um programa de jovem dentro do... Mocidade, dentro, né? da nossa rádio online, que deveria ter. E a nossa rádio online também é outra. Clicou lá, ela vem na hora pra gente. Né? É muito... Isso se torna importante, um evento como este, exatamente para que se tenha a oportunidade de falar essas coisas. Uhum. Né? E oferecer esses serviços aí, não é? Sim. É um trabalho que é importante para o Centro Espírita ter... Como se fosse um trabalho da casa. É isso mesmo. A posição social mais uma atividade. É uma atividade na casa. Precisa ter um dirigente. Uhum. Por exemplo, as casas põem um dirigente para o trabalho de segunda-feira, para o trabalho de quarta-feira. Precisa ter um dirigente para a internet. Para a comunicação social. Para a comunicação social, para ter a relação tão importante como... Então eu vou estar levando também nas casas esse cartaz e uma carta direcionada à direção das casas para que elas se representem por meio destas pessoas que você está falando, Rodrigo, que trabalham com esses assuntos nas casas. E se não tiver, que mande alguém, um potencial, alguém que eles tenham, que provavelmente possa levar essas coisas para cada casa, né? Vamos passar por 50 casas aí levando essas coisas. E o meu medo, sabe o que é, Eduardo? Por exemplo, nós trouxemos o jovem para cá. Nós tivemos o Filipe, nós tivemos o... Como é que é o nome dele lá da que é da Missionários da Luz, né? O Cristiano Sadoc e agora o Rodrigo, que são pessoas jovens que estão aqui, justamente para substituir eu e o Rui mais tarde. Mas o nosso medo é que quando a gente não quiser mais, não tenha mais programa espírita na rádio. Nossa. Porque em São José dos Campos, um lugar de 800 mil habitantes, com um programa só de rádio espírita é muito pouco. Verdade. Muito pouco, né? Com um programa só de televisão, que passa uma vez por semana, igual o Visão Espírita, é muito pouco. Nós temos potencial muito mais. Para potencial, nós temos muito mais. Agora, está faltando é coragem, né? O que está faltando é mais a gente ser mais arrojado de criar mais coisas. Botar a cara a tapa, né? Isso mesmo. A gente queria até lembrar que nesse mesmo dia, dia 28 de maio, na instituição ao lado do Salão Bem-Me-Quer, que é a Obra Social Célio Lemos, vai ter o almoço, né, de mensal beneficente para a creche da Obra Social Célio Lemos. Vai ser sábado? Isso aqui é domingo. 28 de maio é domingo. Ah, tá. Não vai desistir por causa disso. Sim, não, eu tava confundindo. porque eu tenho uma palestra, mas é domingo mesmo, 6 horas, lá no Pequeno Tempo. Dá tempo. Dá. Então, aí você vai lá, almoça e já fica pro evento. Então, já tem um público aí. E depois vai ter a gente vai deixar um espaço aberto para as casas exporem os seus assuntos de comunicação. O Divino Mestre colocar o seu boletim ali para as pessoas verem. Legal. O Jacob ali tem lá um site, colocar ali para as pessoas verem. E assim por diante, cada casa pode chegar ali numa mesinha, colocar o seu computador ou seu banner, sei lá. Alguma coisa que para expor. Eu acho legal também aberto. Convidar Vai quem quer. O Eduardo, eu acho que vocês estão de parabéns por esse evento. Eu acho que é um evento inovador, assim, uma coisa que vai agregar muito para as casas. Né? Desde que o pessoal vá, né? Desde que o pessoal vá, é. E eu acho que você deveria convidar também a Rosemary, que é do site Agenda Espírita de São José dos Campos, que ela está fazendo um trabalho incrível de reunindo todos os eventos e colocando nesse site. Bem lembrado. Agenda Espírita de São José. Então a gente até inclusive tem uma parceria com o site também dela, então que ela possa lá, vai para o site do Vivente, a gente divulga o trabalho dela. E eu acho que vale muito a pena isso. É, porque incentiva a divulgação, né? Então, vocês estão de parabéns. Eu agradeço esse espaço para a gente falar desse evento aqui. Muito obrigado. Vamos repetir mais uma vez? Ele está sendo patrocinado aí pela USP, mas nós temos também que agradecer aqui o apoio da Aliança, da Nadir, né, que também leva as casas espíritas esses eventos, para que não seja só um grupo de casas, mas todas as casas espíritas da nossa região poder participar também. Então, são todos, tudo que a gente vai estar fazendo, nós vamos fazer em conjunto com todas essas filiações que tem na nossa cidade. E está na hora de alguém chegar e falar alguma coisa que pode ter ideias boas no público de alguém, né? Não só fala, agora não cria ideia para a gente gastar, não. Quando for dar ideia para a gente gastar, dá o dinheiro primeiro também, né? Porque às vezes a pessoa tem tanta ideia maravilhosa, só que não é impossível se fazer, né? Porque a ideia, pô, eu queria criar um programa o dia todo aqui, pra gente ter variedade, mas e daí? Pagar, e pagar, né? Então tem, às vezes, quando eu falo ideia boa, é aquela ideia que tenha viabilidade, né? Que seja viável, sim, né? E, por exemplo, eu, o Rui e o Rodrigo aqui, a gente paga pra vir aqui trabalhar, a gente não trabalha aqui, não vem pra Vivência Espírita, esse pessoal tá funcionário de lá, não, né? Nós somos os patrões, nós três que estamos pagando pra fazer isso aqui, gratuito, não estamos reclamando de nada, não. Já estamos há 13 anos aí, eu e o Rui, a gente não reclama de nada. Pelo contrário, a gente agradece o tempo todo por ter o programa Vivência Espírita, por nós estarmos aqui fazendo esse programa. Então, pode ter muitas ideias interessantes das pessoas que aparecem lá para falar e nesses locais que aparecem ideias. O programa Vivência Espírita saiu de uma reunião que nós fomos, eu e o Rui, depois um olhou para a cara do outro e falou, vamos fazer um programa de rádio. De repente, fica lá, nesse um dia de apresentação de trabalho de comunicação social. Que eu fui apresentar no trabalho, naquele dia, um site que eu tinha criado para o Grupo Castelã. E do Grupo Castelã eu tinha criado algumas coisas dentro do site, você vê, há 14 anos atrás. Então eu tinha criado um site para o Castelã já, 14 anos atrás. E estava começando, eu mesmo que fiz, sem entender de nada eu fui lá e fiz. Agora corajoso e não tem medo do pessoal falar, ih, esse cara não sabe escrever. Ah, esse negócio que ele colocou é feio, não tem medo disso, né? Então, e o Rui vendo aquilo ali, essa parte de comunicação social que nós colocamos para servir, o Rui chegou e falou, pô, Jorge, dá para a gente fazer um negócio diferente, vamos fazer alguma coisa diferente, um programa de rádio? Daí há um mês a gente estava com um programa de rádio no ar. Na segunda-feira a gente já... É, né? Na segunda-feira a gente já estava perguntando quanto que era que custava para a gente fazer o programa, né? Então eu acho que são ideias muito boas que vêm, mas ideias que sejam viáveis, né? Ideias que a gente consiga. E porque eu acho interessante também, quando a gente está falando de comunicação, quando eu encontrei a primeira vez com o André Marosso, da TV Mundo Maior e da Rádio Boa Nova, foi para falar que não valia nada. Foi assim, esse programa seu não presta nenhum. Tem que melhorar isso aí, né? Vocês têm o veículo o tempo todo na parabólica para a gente ver, então tem que colocar coisa que atraia para as pessoas verem, porque senão não tem jeito, né? Não vai para frente, né? E ele concordou comigo, pensei que ele ia achar ruim, ele concordou, falou, a gente não tem, a gente não tem ainda conseguido viabilizar mais para a gente fazer melhor. Então, então está faltando alguma coisa para nós espíritas, mais corporativismo talvez. E a gente tem que, nesse assunto a gente também tem que agradecer e ser grato às pessoas ou às entidades ou às empresas, né, que sempre tem uma pessoa por trás, que desembolsa o dinheiro para manter um programa desse, para manter a rede, né, a Boa Nova, a TV Mundo Maior, ou aqui mesmo o Vivência Espírita, quem acreditou no começo, como o Gigavale, a AWS, Festas Embalagem, o pessoal acha muito comercial, mas não é. Eles realmente acreditaram desde o começo e nem perguntaram. Falaram, não quero nem saber a quantidade de acesso, de ouvinte e tudo mais. Eu acredito no que vocês estão fazendo, acredito que a gente tem que fazer a caridade da divulgação da doutrina espírita, né, como Emmanuel mesmo dizia, e E vamos ajudar financeiramente. E não é todo mundo está disposto a isso. Né? Pessoal que está vendo o Apollo Hotel, que sempre a gente traz os palestrantes, e eles ficam hospedados no Apollo Hotel, e isso não deixa de ser um patrocínio que ele deixa de receber para poder a gente trazer os palestrantes aqui, que acaba também indo nas casas espíritas. Então, assim, a... E só para deixar um negócio mais sério, né? Que eu tenho conversado isso com o Rui, se um desses patrocinadores sair, a gente fecha o programa. Porque não aparece mais, né? Então a gente continua indo atrás, a gente continua sempre dizendo que a gente está precisando de mais patrocinadores para ter uma folguinha, alguma coisa assim. Mas se um desses patrocinadores, porque são patrocinadores fortes, não são patrocinadores, é assim, tipo assim, a gente pode ter até 30 patrocinadores que cada um desse um pouquinho. Então se um saísse não fazia diferença. Esses, como são poucos patrocinadores, se um desses sair, faz a diferença total, porque a gente não tem condições de pagar o programa, né? Eu acho que só o tema, você viu que já chamou a atenção. Pegou fogo. É. Então é o primeiro, repetindo, né? Primeiro seminário de comunicação social espírita, com o tema comunicação social espírita na atualidade. Então dia 28 de maio às 14 horas, né? Lá no salão do projeto Bem Me Quer. Não é Mal Me Quer não, hein? É Bem Me Quer. É, Bem Me Quer todas as vezes. Na rua Ana Gonçalves da Cunha, número 30, ali no, pertinho do Jardim Paulista. Ali, exatamente. Né? Jardim Jussara. Valeu, muito obrigado. Então. Obrigado você. Até lá. E vamos comentar aqui... Vamos colocar... Jorge, vai, comenta aí pra gente colocar uma música e voltar aqui no normal. Comentar que tá tendo bastante participações, ainda mais com o tema. Entrou o Marcos, o Gai, que a gente tava sentindo... A falta dele, mas devia estar ouvindo a gente aí na rádio. A Miriam Tereza entrou aqui, mandou uma mensagem. A Sônia Santos, a Ieda Bastos, a todas as mães da terra, do céu, pensamento e amor. Ela mandou um bom dia e um grande beijo para a Ecléia, a Ieda. E o pessoal está participando aqui. Não deixe de falar o tamanho da camisa. Lembrando que a gente vai sortear a camisa do evento do Chico. Então, tamanho M ou P. Né? Então, mesmo que não seja o seu tamanho, você pode doar a camiseta para alguém também que você conhece. É interessante, pessoal. Eu não tinha falado até agora. Convidar vocês para a nossa feira do empreendedor, dos pequenos empreendedores lá da AME, que acontecerá no dia 27, portanto, no sábado, das 10 às 17 horas. Teremos lá, é de pequenos empreendedores, mas nós teremos lá várias coisas, ó, massagem, reflexologia, bem-estar, né? Que vai ter alguns produtos lá que vão ser mostrados, outros tipos de serviços, como serviço de higienização, manutenção, arquitetura e seguros, gastronomia, food bike de café e pão de queijo recheado. Olha que legal. Comida oriental, né? Comida vegetariana e vegana, bolos, doces, tortas, tudo isso vai ter lá. A revenda também de semijoias, perfumes, cosméticos, produtos associados sistemáticos, artesanatos, costura, crochê, bonecos de pano, artesanato, né? Produtos naturais, produtos feitos à base de cambuci e outras coisas mais. Então, essa Feira do Pequeno Empreendedor será no dia 27, lá na AME. Vai ser a primeira que nós vamos fazer dentro das casas espíritas. De repente, ficando legal, pode fazer uma lá no Célio Lemos também, né, Ecléia? Porque é tudo para... Eles vão dar uma porcentagem para a casa, para ajudar a casa, né? Essa feira já acontece nas regiões aí em São José dos Campos, em alguns locais. E dessa vez eles vão fazer lá na AME. Então, a gente convida vocês, dias 27, pequenos negócios, o nome é Pequenos Negócios, Grandes Corações, das 10 às 17 horas, na AME, no dia 27 de maio. Um grande abraço à Célia Bila, que está organizando isso aí para nós. A Célia Bila é trabalhadeira demais, né? Vamos colocar uma música aqui? Só comentar que a Ana Paula e a Moto Rodrigues ligou aqui, mandou que o programa está muito bom e manda abraços para todas as mães, inclusive para mim, que eu mereço, né? Que é uma mãe também. Com certeza, parabéns para você. Fala, Rui. Não, aqui nós temos a Iracema Bento Yamato, mas deve ser Yamamoto. Desejo um feliz Dia das Mães para todas as mães, especialmente para minha filha Ana Paula e Fernanda, que me deram netos maravilhosos. Olha nossa, aí. É a mesma. É corporativismo. Agora foi a mãe mandando para a filha. Você viu? E ela mandando para ela mesma. Ah, Iracema, um bom dia das mães para você. Porque dia das mães, como diz, é todos os dias, né, Jorge? Exatamente. É todos os dias, mas tem um dia marcado. Então, esse dia marcado a gente não pode esquecer. Né? Vamos colocar a música aqui agora que eu tinha prometido lá atrás, Mar de Amor, que é a música do Manuca Almeida e quem interpreta é o Alexandre Leão, aquela que eu citei um trechinho aqui, né? Antes de ser esse ser, tive que ver através de você. Ele começa assim e a gente vai colocar a música, depois a gente já volta direto, tá, Paulinho? Da música para que a Bia vai sortear. Então se prepare, qual é o sorteio mesmo hoje? Qual é o curso mesmo, Rodrigo? Você tá marcado aí? A pergunta para sorteio? Não, a pergunta para sorteio não, o sorteio que a Bia vai fazer do curso. Ah, sim, ela vai passar mais informações aqui pra gente também. Isso, mas pra pessoa se preparar já, se prepara, quando ela voltar aqui a gente já vai sortear. Exatamente. Senta aqui. Né? Senta aqui. Vamos lá com a música? Momento musical. Oferecimento Grupo Musical Castelan, levando o evangelho através da música. Antes de ser este ser, tive que ver através de você. Pra ter um mundo tão perto assim, tive seus olhos olhando por mim, pra me guiar, me conduzir e me ensinar como seguir. Mesmo que eu esteja longe, nunca estarei sozinho. Guardo seu amor dentro do peito, trago a sua luz iluminando meu caminho. Mãe, você é o meu mar de amor, me traz a paz, me faz melhor, pra sempre vai me dar a mão. Mãe, você é o meu sonho bom, está comigo aonde vou, pra sempre no meu coração. Antes de ser esse ser, tive que ver através de você, pra ter um mundo tão perto assim. Tive seus olhos olhando por mim, pra me guiar, me conduzir e me ensinar como seguir. Mesmo que eu esteja longe, nunca estarei sozinho. Guardo seu amor dentro do peito, trago sua luz iluminando meu caminho. Mãe, você é o meu mar de amor, me traz a paz, me faz melhor, pra sempre vai me dar a mão. Oh, oh, mãe, você é o meu sonho bom, está comigo aonde vou, pra sempre no meu coração. São 9:46, vocês ouviram aí, na interpretação de Alexandre Leão, música de Manuca Almeida, Mar de Amor. Mãe, Mar de Amor, muito legal. E a Bia está aqui com a gente, tudo bem, Bia? Bom dia, tudo ótimo. Cada vez que eu chego aqui eu fico melhor. Legal, e você a semana passada esteve aqui anunciando esse curso. Qual que é o curso mesmo, Bia? Só pra gente Um workshop que eu vou fazer agora sábado, dia 20. E é Vivenciando a Positividade. é a psicologia positiva na prática. É práticas para você aprender a ser feliz, desenvolver essa habilidade de ser feliz que nós desenvolvemos praticando e ser mais positivo, olhar de uma forma mais positiva a vida, você mesmo. Tá? Então é um workshop de um dia todo e eu vou sortear para uma pessoa que estiver interessada, daí é o Rodrigo, vocês que dizem isso, já como vai ser. Isso, a gente já vai falar como que vai ser já já. Uhum. Bia, você falou que tem alguma coisa para falar. Você tem mãe ainda, né, Bia? Tenho, você viu, coloquei até no Face. Uhum. Minha mãe tem 99 anos, vai fazer 100 anos agora, em setembro, agora, uhum. Já digo agora, né? Uhum. E ontem teve uma festa lá que... linda lá para as mães, eu estava lá, até coloquei ela no meu Face, tem sim minha mãe. 99 anos, poxa vida, benção a Deus, né? 99, nós somos em 8 irmãos, só o primeiro mais velho que faleceu com 33 anos, uhum. E estão todos aí, todos vivos, todos em São José dos Campos. Uhum. Somos todos joseenses. E se durasse igual a uma mãe, vai dar uns 1000 anos aí juntando. Nossa, todo mundo, menino, mas... eu digo assim que longevidade na minha família é muito. Minha avó foi com 95, minha tia foi pro plano espiritual agora, faz nem um mês, com 97. Uhum. A minha mãe é a última dos irmãos, né? Então ela vai fazer o centenário dela. Que legal. E eu falei, então eu tenho vida longa, né, Jorge? Com então certeza. É bom, por isso que eu tô me cuidando, sabe? Uhum. Porque tem que me cuidar física, mental, emocional, espiritual e tudo. Para poder chegar longe. Sim. Com lucidez. Isso vamos é positivo, sendo positivo, gente. Uhum. Alegria na vida. Bacana. Você falou que tem alguma coisa para falar de mãe? Tenho. Legal, gente. É uma coisa assim, como eu falei, essa semana foi uma semana só de palestras de maternidade que nós fizemos no Shopping Colinas. E teve falando sobre da maternidade ao ninho vazio. E uma da Delcimar, que fez essa palestra, que é a colega e parceira, ela falou uma coisa da mãe desnecessária. E é o quanto nós precisamos deixar de ser tão necessários na vida dos filhos, para que os filhos possam crescer. E eu falo que nada acontece por acaso, a hora que eu abri minha internet hoje, tinha uma mensagem que alguém colocou, que é do Dalai Lama. Então eu vou só ler, tá? Uhum. Não é longo. Então é a mãe desnecessária. A boa mãe é aquela que vai se tornando desnecessária com o passar do tempo. Várias vezes ouvi de um amigo psicanalista esta frase, e ela sempre me soou estranha. Chegou a hora de reprimir de vez o impulso natural materno de querer colocar a cria embaixo das asas, protegida de todos os erros, tristezas e perigos. Quando começo a esmorecer na luta para controlar a supermãe que todas temos dentro de nós, lembro-me da frase que hoje absolutamente é clara. Se fiz o meu trabalho direito, tenho que me tornar desnecessária. Antes que alguma mãe apressada me acuse de desamor, explicarei o que significa isso. Ser desnecessária é não deixar que o amor incondicional de mãe, que sempre existirá, provoque vício e dependência nos filhos, como uma droga, a ponto deles não conseguirem ser autônomos, confiantes e independentes, prontos para traçar seu rumo, fazer suas escolhas, superar suas frustrações e cometer os próprios erros também. A cada fase da vida, vamos cortando e refazendo o cordão umbilical. A cada nova fase, uma nova perda é um novo ganho para os dois lados, mãe e filho. Porque o amor é um processo de libertação permanente e esse vínculo não para de se transformar ao longo da vida. Até o dia em que os filhos se tornam adultos, constituem a própria família e recomeçam o ciclo. E que eles precisam é ter certeza que estamos lá, firmes, na concordância ou na divergência, no sucesso ou no fracasso, com o peito aberto para o aconchego, o abraço apertado e o conforto nas horas difíceis. Pai e mãe, solidários, criam filhos para serem livres. Esse é o maior desafio, a principal missão. Ao aprendermos a ser desnecessários, nos transformamos em um porto seguro para quando eles decidirem atracar. Dê a quem você ama asas para voar, raízes para voltar, motivos para ficar. Essa é uma mensagem do Dalai Lama, Feliz Dia das Mães. Bacana, hein, mãe? Ai, bacana. Emocionei. Agora que sou até avó, tô até tremendo. Lindo, né? Lindo, muito né? Muito bacana. Viva a mãe desnecessária. Muito lindo. Lindo, né? Lindo. Muito lindo. É, vamos, é, então, agora eu vou passar para vocês o seguinte. Quem quiser participar... Você não... Não, nós eu não sorteamos ainda. Ruim. Não, nós não sorteamos. Já vai. Rapidinho. É, o nome... É, o curso... É, é o workshop. Quem quiser participar, então, do workshop que a Bia falou, vivenciando a positividade, queria que vai ser mesmo? Dia 20, agora, sábado, vai ser aqui no Plenamente, na exatamente. Avenida Madre Paula, 163. Então, a gente quer sortear para quem realmente quer participar. Isso, legal. Então, quem realmente quer participar, é um convite que ela está sorteando, né? Isso. É um convite para participar. Ligue agora para 3941-9750. 3941-9750. Já sorteou. Já sorteou? Com é certeza. O primeiro que liga? É, o primeiro que ah, liga. Ah, legal, né? Legal. É para isso mesmo? Já é. Pronto, já está sorteado. Você daqui a pouco a graça passa o nome legal. Da pessoa. Legal, legal. Bom demais. Obrigado, bom Bia. Demais. Obrigada, gente. A pessoa estava ali pendurada no telefone, só esperando. Então, só que a gente não revelou como que seria o sorteio. Né? Eu não sabia também, para mim foi surpresa. E, pessoal, não fiquem tristes. Quem não foi sorteado, se você falar que é do Vivência... Manda um WhatsApp que vai ter o telefone e eu vou dar o desconto de 20%. Legal. Tá bom? É isso aí. Então, tá bom, todos, pessoal? Olha, quem ganhou, Eliane Cristina. Aliane. Ah, desculpa, Eliane. Aliane Cristina Almeida de Freitas. É, depois, é, não tem um telefone dela aqui. Não. Ah. Para eu poder entrar em contato também. Aliane, liga de novo e passa o telefone, por isso, favor, que por a favor. Gente já vai deixar a informação é, com a Bia, tá mas bom? Mas pega meu WhatsApp e passe você para mim também uma mensagem, uhum. Tá bom? É. Obrigado, obrigado, pessoal. Bia. E quem quiser participar do evento, pode falar que ouviu aqui no Vivência Espírita, que ela vai dar 20% de desconto. É. O preço tá é bom? Bem acessível, pessoal, pode legal. Fazer e é uma delícia, vocês vão amar. Beijo no coração de todos. Mamães, beijos. E Cleia, nós... É, quer dizer, a gente vem pro programa achando que duas horas vai demorar muito e a gente fala quase nada às vezes também, né? Uhum. E duas horas passa muito rápido. É, mas, por exemplo, a gente, como a gente sempre está no nosso lado evangélico, religioso, no nosso lado de ligação, a gente sabe que a nossa principal mãe é Maria, nossa intermediária entre nós, a intermediária entre nós e Jesus, né? Mas de Jesus, o que a gente poderia falar de Jesus, assim, sobre ele, o relacionamento dele com as mães? Tudo. Uhum. O evangelho de Jesus é inteirinho em prol do nosso crescimento como mãe. É tudo que ele pode falar, todo o evangelho é luz. E a gente não pode esquecer. Eu acho que a Aliança tem uma felicidade muito grande de ter um centro espírita Maria de Nazaré. Eu acho fora de série. Tem Maria de Nazaré e tem também Legionários de Maria. É. E tem Servos de Maria. Ah, então. Tem três aqui. Oh, e um em Jacareí, né? Tudo então, em homenagem a Maria. Tudo isso muito, muito bonito. Eu queria só dar um apoio a essa mãe desnecessária. Tem uma frase que é em torno lá do projeto Bem Me Quer, que diz assim, amar para educar, educar-se para amar. Então, a gente se forma, a gente vem com um sentimento de amor. E daí a gente vai trabalhando esse sentimento para um dia ser desnecessário. Mas a gente continua realizando o sentimento porque a gente vai ser vó, a gente vai ser tia, a gente vai ser meio mãe de filho de amigo e a gente vai trabalhar como voluntário e vai continuar nessa doação constante, se realizando. Então, fica necessária sempre. Quando às vezes o título é para chamar a atenção exatamente da necessidade da mãe, né? É. Mãe desnecessária é para chamar, porque a mãe é sempre necessária. Não pois tem jeito. Agora você precisa, o que precisa acontecer mesmo é isso que está sendo falado. Você precisa soltar e aquilo que nós falamos também no começo, que a maioria das coisas que as nossas mães fizeram por nós, e aquilo até que a gente achava, tem um texto interessante também, que fala... Quanto minha mãe foi má. né? Ah, eu conheço. Né? Uhum. Para poder no final a gente ver, poxa vida, tá faltando mais mães e pais maus assim desse jeito. Senão a humanidade seria muito melhor se elas fossem mais maus daquele jeito que fala, da necessidade, né? Da necessidade, do jeito que eles fizeram com a gente, para poder depois, quando a gente chega adulto, reconhecer exatamente tudo aquilo, porque chega a nossa hora. Quando chega a nossa hora, a gente vê o que, que eles passaram. É, visando a disciplina, o ritmo. Hoje em dia, com o celular, com o computador, com a tecnologia toda, a mãe não se perder ela própria no uso do celular, para que ela possa orientar os filhos no horário certo. Teve um seminário aí falando sobre isso, né? Acho que no canal da Globo. É, falando do horário, quanto tempo uma criança pode ter dessa tecnologia toda para não prejudicar a convivência. E a gente vê muitas vezes os pais, cada um com o seu celular, os filhos com o celular e o diálogo, e a conversa. E eu achei, onde fica? Né? Eu penso até, Eclé, que isso aí é questão de acomodação, né? Daqui a pouco a gente se acostuma com tudo também. É. Antigamente, eu lembro na minha época que meu pai e minha mãe não queria que eu visse televisão não queria que a gente visse televisão de dia, deixava ela apagadinha só para ver de noite. É. Né? E hoje em dia, você larga a mão, a criança nem tá mais nem aí com televisão, nem nada, né? É, então, acho que é questão de... É, tudo na vida você tem que saber controlar. E o equilíbrio é o que vale, né? Mas tem uma coisa muito importante, viu, Cléia? A gente plantar a semente para os nossos filhos quando eles são pequenos. Porque eles não esquecem nunca, né? A boa semente que foi plantada no interior deles, né? E nós estamos correndo aí, Rui, que já estamos atrasados. É, vamos lá. Vamos? É, vamos aqui ver o nosso sorteio, então. Olha, os sorteados hoje das camisetas foram o Marcos Rogério, do Campo dos Alemães, e a Ana Paula Yamoto Rodrigues, aqui não está o bairro dela, não. Então, vocês dois ganharam as camisetas. Pode, a partir de amanhã, às 13 horas, ir ali na Livraria Casa do Caminho, que fica na Avenida Rui Barbosa, número 232, e retirar as suas camisetas lá, né, com o nosso irmão Mário Vinhas. O programa de Vivência Espírita deseja paz e alegria em seus corações. Mais alguém? E dia 18 de maio eu faço 49. Eu e minha esposa fazemos 49 anos de casado. Né? Dia quanto, mãe? Dia 18 de maio. Legal. E dia 5 de maio, quem fez 90 anos foi o nosso querido Divaldo Franco. Divaldo Pereira Franco, foi. Alguém falou aqui naquele dia também, eu acho. Dia 90 anos também, você vê? Tá aí firme. E firme, hein, e tá, né? Firme ainda, legal. Hein? Viajando, levando a mensagem espírita para todo quanto é lugar. Eu, só para dizer também que no final nós vamos colocar aqui a música do Rick Renner, Mãe, também no final do programa, porque agora a gente já vai agradecendo a todos, muito obrigado pela presença, depois a Ecléia também faz a prece de encerramento aqui para nós. Rodrigo? Agradecer a participação de todos que entraram aqui no WhatsApp, quem não pôde ler as mensagens, como a Cida Ferreira, outras pessoas que entraram aqui também, que deixaram a mensagem, que não aparece agora, porque agora no Facebook Live ele aparece algumas vezes, depois some, né? Mas a Miriam Tereza, o Ângelo Augusto entrou aqui também. Então, o José Magalhães, que está ouvindo a gente lá dos Estados Unidos, que trata o programa para a gente também, posta na internet, que é um auxílio fundamental para manter o programa também atualizado no site e as palestras também, ele que também administra e dirige as palestras durante a semana. Então, quem quiser ouvir as palestras é todas terças e quintas, às 3 horas e às 7 horas da tarde, 3 horas da tarde ou 7 horas da noite, que passa a palestra da semana na Rádio Online Vivência Espírita. E convidá-los vocês para acessar o nosso site Vivência Espírita, portal vivenciaespirita.com.br, e conferir o infográfico dos 20 exercícios da irmã Sheila, que está disponível para vocês, quem gostar, compartilhar também e passar para todos os seus amigos. É só entrar lá. Quem não sabe o que é infográfico, entra lá e aí vai descobrir no vivenciaespirita.com.br. E até o próximo programa às 8 horas. Nós temos que agradecer ao Paulinho na técnica, a Eridan, a Graça, que esteve conosco, e também o Cláudio, que é o nosso médio de transporte, né? E eu não podia, viu, Jorge, também dar os parabéns para minha esposa, né? Que é mãe, E também a minha nora, que é mãe dos meus netos, e também a Adriana, que não foi mãe, mas é minha nora também, né? Deixa, aqui... eu, deixa eu também, né? Pra gente, a gente tá falando das nossas, então, para minha esposa, para Dora, para minha filha Juliana e para minha filha Mariana também, que já são mães também. Mães também, né? Parabéns pelo dia de hoje. Para minha nora Juliana também, né? Minha esposa do meu filho, que também são todos, e todos já me deram netos já. Então, legal. Então tá aqui. Essa mensagem de Carlos Drummond de Andrade, que eu tenho que ler isso aqui, né? Por que Deus permite que as mães vão-se embora? Mãe não tem limite, é tempo sem hora, luz que não se apaga quando sopra o vento e quando a chuva desaba. Veludo escondido na pele enrugada, água pura, ar puro, puro pensamento. Um bom dia a todos os nossos ouvintes. Muito bacana. E Cleia, muito obrigado, minha irmã. Muito obrigado por você ter saído hoje, num dia tão importante, lá dentro na sua casa, para vir aqui. Agradecer ao Cláudio também, que veio com a Ecléia, o Cláudio Vidal, esposo da Ecléia, que participou do primeiro programa Vivência Espírita, foi o Cláudio nosso convidado aqui, no primeiro programa Vivência Espírita, há 13 anos atrás. Representando o Centro Espírita Divino Mestre. Ele e o Edson. E né? O Edson, exatamente. Ecléia? Eu agradeço muito. E eu também quero oferecer a minha homenagem às minhas filhas, às mães todas da família, às mães amigas e, acima de tudo, à Mãe Santíssima, a Mãe de Jesus aqui na Terra, que nos acolhe no seu coração, nas nossas preces, nas horas difíceis que a gente recorre. Vamos orar? Vamos. Vamos pedir para a Ecléia fazer a nossa prece de encerramento, viu, Jorge? Deus nosso Pai, Jesus nosso Senhor, nós estamos aqui nesse instante, nesse programa abençoado de luz, para agradecer a oportunidade, a homenagem, o trabalho, a perseverança, mesmo diante das dificuldades desta equipe valorosa. Que as luzes do alto os ilumine, aconchegue seus corações, dando-lhes sempre coragem. Obrigada, Senhor, que assim seja. Hoje eu descobri que eu cresci, é que de repente eu me vi tão sozinho na estrada. Mãe, hoje eu precisei de você, eu não sabia o que fazer, me vi de mãos atadas. Mãe, o que é que a gente faz quando o sucesso não traz a paz que a gente procura? Mãe, hoje aqui sozinho eu rezei, aqui no meu cantinho eu chorei, e chorando fiz uma jura. Juro que a partir de hoje eu vou fazer meu tempo, vou ficar mais perto do teu sentimento, vou ficar mais perto, mãe, do teu amor. Juro não deixar jamais a minha ambição falar tão mais alto que meu coração. Se minha riqueza, mãe, é o teu amor. Mãe, me dá teu colo, mãe, mulher que adoro, mãe. Se existo, devo a ti meu respirar. Mãe, tão puro amor de mãe, que às vezes não me vem palavras pra expressar. Mãe, pra ti conjugo o verbo amar. Thank you.